pessoas é o pontilhismo. Tipo, porque se todo mundo estiver preparado, não é assim. Porque já é uma coisa, né? Mas dá pra fazer. Então pensa também assim, quando a gente está fazendo, que eu posso sair do pontilhismo e improvisar mais, né, nessas coisas. Mas é isso, tá difícil, não tá rolando, volta para uma coisa mais simples, né? Então vocês podem começar. Grita, filho! Ah! Grita, filho! Ah! Thank you. Hello.